sing. Oh, come summer night, song just dance by, listening to the wind. Agindo Comércio é cabeceira veia. Sozinho com a incerteza, esperando pela natureza e você longe de mim. Você foi embora e deixou saudade. Já não tenho mais felicidade. A tristeza vive em mim. Eu fiquei sozinho com a certeza, esperando pela natureza e você longe de mim. Eli Ribeiro, contato para show 91 manda 007. Piano do Comércio e os canalhas do comércio. Eu não sei se ela ocupa o meu lugar. Sabes tu, eu não sei se é comigo que quer ficar. Sabes tu, eu não sei se ela ocupa o meu lugar. Sabes tu, eu não sei se é comigo que quer ficar. Banda 007. Coração bagunçou demais. Numa noite você me procura, outra noite corre atrás dela. Se decida a vida, não. Jéssica Chavalê, a rainha da sofrência. Equipe Os Canalhas do Comércio. É galera KDC. Me tonteou, veio à tona, fui a lona.